sua visão. Eu não rimo a frase contente pra balada nem pra alienação. Retrato raro que o poeta paga caro, às vezes com a própria vida ao expor o adversário. Na casa de quem só promete, cabra da peste, formador de opinião de gangue, sem simpatia pra Forrest Gump. Levante, que hora da pedra contra o tanque. Da leste, oeste, norte a sul, de la rua recruta pro nosso enxame. Observante, bem paciente da minha cela. Palavra se propaga e resgata o favela. Abre tua mente, toca tua alma. Vão. Tira o provérbio da quebrada, foi pra vala, otário. Nenhum de nós cresceu vivendo uma história contente. Vê se me entende. Não sou dentista pra você mostrar teus dentes. Então tenta empresário no barro. Suja a gravata italiana no chão. Te fiz refém do microfone que passou batido no dedo que tá na minha mão. Boom. Denunciando o governo e teu esquema. Da lockdown que mata no ecossistema. Tenho flagrado que meus planos convergem com teus sonhos. Ilha de caras com carinho e carros, eu me apresento. Virão vilão teu pior pesadelo, de alicate estralando seus dedos. Dono da casa grande se não me quiser rimando. Estefano com gastroplano, assina a carta de alforria e tira super penacista da porta dos nossos manos. Senhor do engenho, moderno veste eterno. Não tem conduto parasita, ladrão de caderno. Na toca do coelho do país das maravilhas, a secretária Alice vem fazendo caixa 2 no contrato das Olimpíadas. Jogo de bola, governo te dá esmola. Alimenta a mente pra fuga da escola. Ação doente, casa cheia de gente. Enquanto o pobre se ocupa com a tela quente, padre emergente, inconsequente, falido e carente, se corroendo e negligenciada. Entre a corrupção do petróleo e a falta de água. Irmão da Umbrella, entenda, pare e repense. O passa-fome que te ataca na selva de pedra é inocente. Diferentemente de quem mata com maço de malboro, com copo de coca. Avisa lá pra eles que a chuva vai cair. E tem um monte de regra que ninguém vai mais seguir. Temporal de pedra, madeira e de molotov contra o Robocop chamado de choque. Pra quem ainda não entendeu, eu vou deixar escrito: meu compromisso é com a periferia e não com verme omisso. Resímio, senhor do engenho, bandido, seja bem-vindo. Sem frigobar, mordomo, carta de vinho. Ao dia do teu julgamento, hoje você será sentenciado. Porque corroborado, pra vários homicídios, suicídios serão arquivados. Vim pra cobrar com juros dos anos de escravidão, de reclusão, sem berço nem pão. Vim pra exigir a nossa participação no bolo do alto escalão. A tua sentença será expropriação. Capuz na cabeça, de costas pro paredão. Reforma agrária, jurídica e militar. Sistema político a nível Pablo Escobar. Liberdade já aos presos políticos e aos militantes que têm senso crítico. A ideia é quente. Troca, pelo menos nós pouparemos teus dentes. Mas pra você não vai ter perdão. Não vai ter perdão. Não vai ter perdão. Não vai ter perdão. Jamais.